Você é o mais breve que posso escutar aí, presidente. O objetivo é claro, não sei se você me entende. Será que não dá pra gerar mais indústria nessa porra? Cadê o emprego prometido? O povo aqui tá na forca. Sem ter um qualquer, um troco, um ganha-pão. Votamos em você com o coração na mão. Aí cadê o Lulão? A esperança do povo, cadê? Tá lá nas nuvens viajando de novo. E nós aqui no sufoco de barriga vazia. Isso tudo indigna o pai de família. Cidadão brasileiro aí que vem o desprezo. Saber que eu pago imposto e roubam meu dinheiro. É deprimente, parceiro, olhar a corrupção. Dólar na cueca, caixa 2, mensalão. Rotina diária, notícia de todos os dias. Jornal Nacional transmite a patifaria. Que vergonha, presidente, pra um país tão bonito. Apesar do desconforto e dos barulhos de tiro, é o que oferece a segurança que você põe nas ruas. Você e seu governo imundo, ô Dilma, ô Lula. A estrela agora brilha, mas não a do PT. A estrela que brilha agora é os olhos do povo que enxerga você. Sujo, fascista, cadê o Lula das antigas? Cadê o sábio? Até quem fica eu a ficha. Eu já sabia, mas em mim eu não confiei. Fui iludido por promessas, não acreditei. Foi tudo em vão, ilusão. Pensamento inútil é como o regão pé de fruta que não dá frutos. Me mostra outra visão da América Latina. Reacende a chama, cadê o poder dessa política? Cadê o poder dessa política? O tempo passa. Senhora presidente, sou descendente da nação, herdeiro da raça. Aqui tem gangue e violência pra comer nada. Cadê o programa Fome Zero? Não foi aprovado? Vem comer do angu, pode encher o rabo. Aproveita e convida seu governo e família. Senhores deputados, aceita uma fatia. Foi declarado na bandeira ordem e progresso. Mas o que eu vejo aqui é só desordem e regresso. Olha a senhora no hospital, com a bolsa estourada pedindo socorro. A enfermeira vem dizer que não tem médico de novo. Limite tem pra tudo, caiu a máscara. Saúde no Brasil, que saúde, que nada. Ó quanta gente deitada no chão, PA igual mendigo. Chega um que tem grana e é logo atendido. Exposto que tem de melhor pro gringo. E nós fica com a migalha. Mas brasileiro vive e sobrevive na raça. Tem amor pela pátria, não desiste nunca. Sempre, sempre na batalha, de segunda a segunda. Aí, você que tem sangue negro, você que tem sangue de trabalhador, você que tem sangue de guerreiro correndo nas veias, se liga só. A realidade que vivemos se revela a cada dia. Eu vejo pessoas que têm pra comer somente água e farinha aqui na quebrada. O pai de família que trabalha o mês inteiro por um salário mínimo ainda é obrigado a morar em barracos caindo aos pedaços. Vejo um monte de Maria lavando trouxa de roupa por 20 conto pra ajudar o marido a construir pelo menos mais um cômodo. Até quando? Cadê o homem que o nosso povo acreditou? Um cidadão como nós, nunca contra, sempre a favor. Que tinha em mente um projeto especial, prometendo a igualdade social. Quantos no Brasil não pensam em suicídio? Imposto só subindo, comerciantes falindo. Pra vocês todos do Congresso, uma salva de palmas. Muito obrigado por nada. O tempo passa. Time.